Cenas do Arco da Velha. Estava aqui a pesquisar qual é que seria o título mais usado em filmes de sempre, que tem o recorde do Guinness. Vocês sabem? É só uma palavra. Não, é só uma palavra. Não. Não. O título mesmo. É... Kill. Goods. Não. É... Sex. É? Sex. Não. Fine. É um, um título que foi usado 34 vezes. Ah, mas é o mesmo nome. Mas é uma expressão, é só uma palavra. Sim, o mesmo nome para vários filmes. Qual é o recorde do Guinness 2024? É o A Star Was Born. Eu vou vos dizer, amigos. É o nome mais usado é Broken. Há 34 filmes que se chamam Broken. E eu queria-vos perguntar se já viram algum Broken. E qual é o vosso Broken favorito? Opa, ia-me esquecendo de abrir o Letterboxd. Vou ter que abrir o Letterboxd. Não é, eu nunca vi nenhum Broken. Já fiz esse trabalho de casa. Eu tenho tudo de cabeça. E o Broken Arrow? Não conta. É exact match. É só Broken. É só Broken. Mas há dois Frozen. Há dois Frozen, não é? Há um que é o Frozen da Elsa e há um que é o Frozen de um gajo que fica pendurado num... Daquelas merdas de cadeiras. Ah, mas esse, fazer não, esse, skate, é, esse também se chama é Frozen, né? Eu gostei muito desse filme, porque ela fica colada com a língua, não é? Ou com os dedos, já não me lembro. Eu também tenho ideia que fica colada com a língua, mas eu acho que isso é o Dumb and Dumb. Ela fica com o bochecha, não é? Acho eu. Adormece. Não sei. Há bastantes Broken, sim senhor, mas epá, mas eu nunca vi nada. Nunca viram nenhum Broken? Não. É tudo um bocado... Não há uma lista. E não havia nenhum Broken Bikini que era parte do trabalho de casa. Fizeram o trabalho de casa ou não? Eu fiz. Opa, não, fui o único, não né? Não, eu fiz não vi nenhum filme Bikini. O Bikini Frankenstein. Eu vi o Bikini Airways e o Bikini Drive-In. Viste dois? Mas já vi que para nada. Vi dois. O filme chegou ao fim e os gajos não tinham parado de pinar. É sempre umas mamalhudas numas salas com muita luz. E os gajos com as mamas delas na boca, não é? Epá, há broken. Olha, e o segundo... O Miguel ainda tem que ir ver os seus bikinis. O segundo título... mais comum a seguir a este, que tem 33 entradas. Sabem qual é? Eu digo-vos, é o Hero. Hero já vi, não é? Sim, já vi o do Jet Li. Sim, eu já vi um ou dois. É do Jet Li. Não vi mais nenhum, acho eu. Viram mais algum? Hero. Tens aquele Hero iraniano, o que é? Nunca vi, mas que é... Ah, já vi. É o Hero aniano. Nunca vi. Esse é qual? É Hero. Já vi, sim senhor. É iraniano. Okay. Acho que é iraniano. Está na Filmina, já viste há uns tempos atrás. E gostei. Oh, que bem. Noco. Vi filmes da Filmina. E há um que é com o Dustin Hoffman, também dos anos 90. Também chama-se já Hero? Sim. É sobre o quê? Já há Heroes é também. Dustin Hoffman... Não tenho como visto no Letterboxd, mas lembro-me de ter visto isto. Se tu meteres aqui também curtas, não é? Essa tua estatística só deve refletir... Opa, eu estou na página do Guinness. Eu não sei como é que o Guinness avalia isto. Se tu meteres curtas, há mais. Dá-me ideia que há muito mais. Mas o Guinness exclui filmes que são adaptações de histórias pré-existentes. Por exemplo, há 34 Hamlets e 31 Macbeths e 28 Carmens. Mas eles excluem isso. E em terceiro lugar, só para fechar este episódio super interessante, o terceiro título mais usado é o Mother. Mother já vimos todos meia dúzia. Achas, vimos aquele do... Vimos o do Aronofsky, para começar. E vimos aquele francês, não é? Ah, e aquele com a Jennifer Lopez, não é? O que é com a Jennifer Lopez? Ah, o da Mother, esse nunca vi. Ah, e depois já aquele que não sei se já vi isso, não, deixa-me ver, eu fico sempre confuso. aquele da Jennifer Lopez. Qual? The Mother. Oh, Mother, é? The Mother. Mas isso, não é net, isso é recente, é Netflix, não é? É Netflix, sim. Sim. E tem, não é aquele francês? A Mother do Bong Joon-ho, não é? Bong Joon-ho. Esse nunca vi. Por falar em casaquinho de malha e queremos parecer mais intelectuais que o que somos, no outro dia, e atenção, nós estamos a gravar isto depois de ter falecido tão novo, não é? O Robert Redford, na flor da idade, e eu vi os Three Days of the Condor uma semana antes, mais ou menos, e vi no LinkedIn, liguei o LinkedIn, não, clássicos americanos, não sei o quê, Three Days of the Condor. LinkedIn ou Filmin? Filmin, desculpa, estou tudo queimado. O que é que disseste? Estou todo já. LinkedIn. Viu no LinkedIn o filme. Eu devia agrafar um testículo a esta cadeira durante 5 minutos para me punir. Pá, Filmin. Um bom filmezinho, 3 Days of Condor. Só que passado 2 anos também. Eu comecei a ver o filme e a qualidade era uma merda. Uma merda. E eu pensei assim, pá, eu lembrei-me agora que tenho este filme aqui do Sr. Joaquim, um 4K, que saiu há pouco tempo. Fui ver lá ao meu repositório, pá, e a qualidade era 10 vezes melhor do que está na Filmin. Também não ajuda nada, não é? E por acaso não me queixo muito, mas sim, os filmes na Filmin, a maior parte deles é qualidade assim um bocado manhosa de... Parece um DVD. Será propositado? Não me faz muita confusão. Será propositado? É um bocado parvo, não é? Não, porque a cópia que eles têm deve ser uma cópia antiga. E esse filme saiu no último ano, acho que saiu uma versão 4K. Mas eles deviam, enquanto plataforma de stream, ter a melhor versão possível, não é? Eu não sei se a Filmin tem 4K. Não sei se aquilo não será só Full HD. Não, pelo menos só tem um plano, acho eu. Agora, se o plano é logo 4K ou não, mas acho que não. Deve ser só porque Full HD. Tá a dar... E a maior parte, tu vês, quando o filme começa a dar, tu vês que aquilo é a base de dados que eles tinham ali daquela distribuidora DVD, como é que se chama? Portuguesa. Mas eu não sei, as vossas televisões têm aquela cena do HDR, quando é um filme com HDR, dispara o HDR, sim. Aparece lá o símbolo. E ali nunca me aconteceu. Pelo menos, até pode ser 4K, mas não é HDR. Até porque em 1914, não é? Que é a idade do filme mais recente que lá está, ainda não havia. Tens que escrever para a Filmin, como o Sérgio com a coluna lá do teu irmão. Que é para eles te mandarem para o canal. Assim meio psicótico. Vou passar aí com uma faca e mata-vos todos se esta merda não tiver HDR daqui a uma semana. Não, mas é um bocado chato, não é? Mas depois desta ideia tão engraçada do Miguel de falar dos filmes do Guinness, podíamos falar do festival que tivemos, que fomos convidados. Ah, boa, não é? Boa. Mas espera, antes de avançar temos que fazer o jingle. Ah, ok. Miguel, qual é que é o nome disto? Opa, não sei, vocês agora já descobriram o que é que era. Pode ser curiosidade. Curiosidades do Camandro. É do Daniel para fazer... Jingle. Cenas do Arco da Velha. Sim, pode ser. Isto é um sabia que, não é? Reis de partam, lembras-te de cada uma? Piercings nas nalgas. Nalgas abertas ao mundo do conhecimento. Bem.